O amor bateu em mim, a porta e eu abri. O coração e te deixei entrar. De esperança o meu coração se encheu. E eu descobri o quanto foi bom te amar. Como foi bom te amar. Como foi bom te amar. Jamais imaginei que eu pudesse ouvir de quem eu tanto amo um triste adeus. Durante muito tempo era só eu que ocupava o seu coração. Mas certo dia eu me procurei no seu olhar e não mais me encontrei. Ah, amor, você era tudo que eu tinha, tanto amor, tanta alegria. Difícil te esquecer quando a saudade em mim bater, quando as lembranças invadirem minha mente, vou chorar quando alguém citar teu nome em minha frente, eu vou lembrar. Mas eu te peço que me entenda se uma lágrima rolar dos meus olhos quando eu te reencontrar. Meus olhos quando eu te reencontrar.